a fecheiro 23. Ninguém podia censurar a forma como a estátua tinha sido embalada. A caixa era de bom tamanho e pregas de tecido macio tinham sido presas em redor da estátua para almofadar. Os pormenores da estátua estavam assim escondidos, mas de imediato se tornou óbvio que a cabeça tinha desaparecido, ou antes fora destruída, pois fragmentos de gesso e pedaços de pó que tinham outrora constituído a cabeça estavam espalhados sobre o material de acondicionamento no fundo da caixa. Desci, com relutância, ou pelo menos foi o que me pareceu. Os outros foram espreitando à vez, começando por Cleobulo, cujo rosto estava branco quando cedeu o seu lugar a Gata Mandix. O druida limitou-se a rosnar ao ver a estátua e não mostrou qualquer emoção. Vindovix era tão alto que não precisou do caixote para olhar para o interior. Ergueu-se em bicos dos pés e espreitou sobre a beira da caixa. Cerrou o maxilar. O rosto ficou de um vermelho vivo e os olhos, azul claros, brilharam devido às lágrimas. — Que devo pensar disto? — perguntou Posidónio. O Zenas desapareceu. E a parte da estátua mais importante para a nossa investigação, a cabeça, foi destruída. Deliberadamente destruída. Creio que o podemos dizer com segurança. O nó já existente na madeira foi arrancado e aumentado, até ser possível fazer passar por ele um qualquer bastão, um bordão de ferro, talvez, com o qual partiram a cabeça. Tendo em conta a natureza deliberada deste ato, suspeito de premeditação. Alguém sabia da existência do nó na madeira, a uma altura que correspondia à da cabeça da estátua. A pessoa que fez isto estava de certo presente quando a caixa foi construída. Na verdade, essa pessoa pode ter tratado de garantir que esta tábua, em particular, com um nó tão conveniente, fosse colocada precisamente naquela posição para garantir uma forma fácil de proceder a este ato de destruição. Enquanto falava, Posidónio não tirou os olhos de Cleobulo, que foi ficando ainda mais pálido. Mestre, de certo as suspeitas deviam em primeiro lugar recair sobre os Zenas, disse. Por que não está o escravo aqui? Porque abandonou o seu posto. Se o Zenas desempenhou nisto qualquer papel, foi porque alguém o convenceu a fazê-lo, disse Posidónio, continuando a fitar Cleobulo. Mas não acredito que o Zenas pudesse trair a minha confiança, em especial num assunto tão sério como este. O facto de não estar aqui e de os seus utensílios de escrita terem sido deixados para trás sugere-me que algo lhe aconteceu. Cleobulo engoliu em seco. Então, onde está ele? Posidónio afastou por fim os olhos do seu pupilo. Virou-se e espreitou pelo lado do navio. Mestre, se o escravo tivesse sido lançado borda fora, o seu corpo já teria sido lançado contra o cais, disse Cleobulo. Já alguém o teria visto? Não. Se o corpo tiver sido preso ao bordão de ferro usado para partir a cabeça da estátua, disse Posidónio, fitando intensamente a água embaixo, como se a força de vontade fosse suficiente para obrigar as ondas a revelar o seu segredo. Mas isto é terrível, disse Antípatro. Não poderá haver outra explicação para o que aconteceu? Que não implique acusar alguém de homicídio e destruição injustificada? Talvez o Zenas ainda apareça. Nunca te desapareceu nenhum escravo, Posidónio, que tenha regressado um dia depois, envergonhado, a desandar a vinho e bordel? O Zenas, não, respondeu Posidónio. E que motivo poderia ele ter para destruir a cabeça da estátua? Que motivo poderia alguém ter para fazer tal coisa? Ninguém respondeu. Cleobulo, ainda pálido, mas com um toque de desafio no olhar, fitou o mestre durante muito tempo. Despediu-se bruscamente e partiu apressado. Depois de ter tratado com o capitão para que a estátua danificada fosse transportada para sua casa, o Posidónio disse-nos que desejava ficar sozinho e partiu. Os gauleses afastaram-se também, com Gata Mandix a agarrar o ombro de Vindovix, como se o quisesse confortar. Vi-os enfiarem-se numa taberna de mau aspecto, junto ao cais. Fiquei com Antípatro, que expressou o seu desejo de regressar diretamente à casa de Posidónio. Enquanto nos afastávamos do porto, olhei por cima do ombro, para lá do navio, para as ruínas distantes do colosso, no final do molho comprido. Os enormes fragmentos de bronze brilhavam, tenuemente, sob o céu cinzento ferro. Para lá do colosso, reuniam-se nuvens escuras sobre o mar alto. Foi um dia pesado na casa de Posidónio. Os gauleses continuavam ausentes, tal como Cleóbulo. O nosso anfitrião regressara por fim, mas fechara-se no seu gabinete. Os transportadores acabaram por chegar com a caixa. Sem qualquer entusiasmo, Posidónio emergiu da sua reclusão para orientar os trabalhos. Em breve, a grande estátua de gesso encontrava-se na sala adjacente ao jardim. Mesmo sem cabeça, o que restava constituía uma imagem fascinante, revelando qual devia ser o aspecto do colosso quando se encontrava intacto no porto. Se o modelo vivo tivesse sido grego, a estátua seria sem dúvida maior do que o seu tamanho real. Mas as proporções exageradas eram acertadas para um gaulês corpulento, e o físico musculado podia facilmente ser tomado por uma reprodução de Vindovix ou de um antepassado parecido com ele. Talvez a cabeça possa ser reconstruída, disse Antípatro, esperançoso. Mas quando percorremos os pedaços, os únicos fragmentos reconhecíveis eram os raios de sol partidos da coroa de Hélios. Sem uma palavra, Posidónio regressou à sua biblioteca, mas emergiu um instante depois. Algum de vocês entrou hoje na minha biblioteca? Perguntou. Antípatro abanou a cabeça, tal como eu. Muito estranho, disse Posidónio. Tenho a certeza de que antes de irmos ao navio, esta manhã, o punhal do Gata Mandix estava na mesinha onde o tinha pousado, mas agora não está lá. Talvez ele o tenha levado consigo antes de sairmos esta manhã, sugeriu Antípatro. E por que haveria de fazer isso, sem me dizer? Senti-me tomado por uma vaga apreensão. Por que te parece que os gauleses ainda não regressaram? Olhei para as nuvens escuras que se juntavam por cima de nós. Aproxima-se uma tempestade. Provavelmente beberam até cair para o lado, sugeriu Antípatro. É melhor não nos preocuparmos com isso. Eles que regressem quando quiserem. Assenti em concordância. E onde pensam que foi o Cleóbulo? Para casa do pai, certamente, disse Posidónio, com uma certa amargura na voz. Depois regressou ao escritório. Que dia! Exclamou Antípatro. Vou regressar ao meu quarto para dormir uma sesta. E tu, Gordiano? Vou observar mais um pouco a estátua, respondi eu, agachando-me de forma a poder contemplá-la de um ângulo mais baixo, como se estivesse num navio a entrar no porto e o modelo fosse o colosso, erguendo-se altaneiro sobre mim. Tentei imaginar a cabeça intacta, muito parecida com Vindovix, e senti aquele bizarro arrepio de reconhecimento que sentimos quando a estátua já não parece inanimada, mas uma entidade viva. Seria aquele, o antepassado de Vindovix, captado por Kars, inspirado pelos deuses? Sem dúvida que, enquanto orgulhoso estudante de Rhodes, Cleobulo não gostava da ideia de que um gaulês pudesse ter servido de modelo a Hélios. Teria ele agredido Zenas, desfigurando depois deliberadamente a estátua? Posidónio parecia achar que sim, mas não tinha provas. Assim seria difícil punir Cleobulo, a não ser expulsando-o da sua companhia. Lembrei-me que o punhal tinha desaparecido e fui tomado por um pensamento desagradável. E se Gatamandix tivesse decidido castigar Cleobulo? Teria ele levado o punhal com esse propósito? Depois compreendi que não fazia sentido, pois Posidónio vira o punhal no seu gabinete nessa manhã e Gatamandix não regressara à casa todo o dia. Como tal, se o druida levara o punhal, fizera-o antes de termos partido para o navio. Nessa altura não poderia saber que ia precisar dele mais tarde para castigar o responsável pelo desfiguramento da estátua. Então ocorreu-me um outro pensamento mais arrepiante do que o primeiro. Talvez Gatamandix tivesse levado o punhal nessa manhã intencionando usá-lo, mas não contra Cleobulo. A ideia que me ocorrera era louca. Ou talvez não. Poderia ter revelado a Posidónio o que estava a pensar, mas a porta do seu gabinete estava fechada. Além disso, e se refutasse o que eu tinha para dizer? Pensei em contar a Antípatro, mas o mais provável era que já estivesse a dormir e o velho poeta só me faria perder tempo. Eu compreendera que, se quisesse agir, teria de o fazer de imediato. Talvez já fosse até tarde demais. Sem ir sequer buscar o meu manto, corri pelo vestíbulo e saí, avançando primeiro a passos rápidos, depois correndo até ao porto. O vento forte batia-me no rosto. Depois de pôr algumas moedas na sua mão, o taberneiro não teve qualquer dificuldade em lembrar-se dos gauleses que se tinham estado a embebedar no seu estabelecimento toda a tarde. De facto, saíram há muito pouco tempo. O jovem gigante estava tão bêbado que mal se aguentava de pé. O mais velho quase teve de o carregar. E viu para que lado foram? O taberneiro fez uma careta. Não consigo ver através das paredes, jovem. Esqueça, acho que sei, sussurrei. A pequena casa ao lado da entrada para o recinto das ruínas estava vazia, com o céu a ameaçar abrir a qualquer momento e as ondas negras batendo contra a linha do molho, salpicada de pedregulhos. Ninguém se tinha atrevido a visitar o colosso. Saltei sobre a corda que delimitava a zona e corri na direção das ruínas. No caminho vi algo inesperado, o corpo de Zenas. Fustigada pelo vento, a água separara de certo o seu cadáver do que quer que fosse que tivesse sido usado para o manter no fundo, e as ondas tinham-no lançado para a costa. Parei por um momento, fitando os seus olhos abertos e sem vida, e a corda atada em redor do pescoço, certamente usada para o estrangular. Arquejando, corri. Por que escolher a Gatamandix aquele local para concluir o seu propósito? Por um lado, era próximo, e ali estava a causa de todo aquele sofrimento, o colosso. Tratava-se apenas de um palpite da minha parte, mas era um palpite acertado. Por entre as ruínas, Ao dobrar uma esquina num espaço aberto entre os enormes fragmentos de bronze, escondido da margem e do porto, mas aberto ao céu tempestuoso, deparei-me com os dois gauleses. Rodeando-nos, como as pedras erguidas dos druidas, estavam estranhos pedaços de anatomia gigantes, um dedo apontado ao céu, um pedaço de um ombro, a curva de um cotovelo e uma comprida e oca secção da coxa completavam a magia do círculo. No centro, deitado sobre um dos raios de sol partidos de Hélios, como se se encontrasse sobre um altar sacrificial, estava Vindóvix, os olhos vidrados, quase fechados, insensíveis devido ao consumo de copiosas quantidades de vinho. Sobre ele inclinava-se Gada Mandix, empunhando o punhal ritual nas duas mãos, erguidas acima da cabeça, murmurando um encantamento na sua língua bárbara. Um relâmpago súbito iluminou a cena, fazendo-a parecer extravagante e real. Um instante depois, o ribombar do trovão cortou o ar. Gritei. O druida viu-me e deteve-se. Corri na sua direção. Ele fez descer o punhal. Lancei-me pelo ar. A lâmina que descia atingiu-me na túnica e rasgou o tecido. Deve ter raspado no meu flanco, pois senti uma dor súbita e forte nas costelas. Choquei contra Gata Mandix e juntos rebolámos pelo chão irregular. Preparei-me para uma luta tremenda. Contudo, ouvi um som metálico, juntamente com um estalo doentio. Gata Mandix ficou mole. Com alguma dificuldade, libertei-me de debaixo do peso morto dos seus braços e levantei-me. O druida fitava-me com os olhos sem vida. Tinha batido com a cabeça no dedo gigante do colosso e partido o pescoço. Com as feições distorcidas por um esgar feroz, o enorme bigode do druida parecia mais ridículo do que nunca. Vi manchas à frente dos olhos. Lutei por encher os pulmões e compreendi que não tinha respirado convenientemente desde que deixara a casa de Posidónio. Face às minhas tonturas, rodeado pelas explosões de luz, as ruínas anatómicas pareciam mais estranhas do que nunca. Parecia-me tudo um sonho. Gordiano, a vida me salvaste. Vindóvix tinha-se erguido, sentando-se direito no raio de sol. Durante um longo momento pareceu completamente atordoado. Depois dirigiu-me um sorriso sedutor. Gordiano, que homem és? Por isto mereces uma recompensa. O tipo de recompensa que só um verdadeiro homem, um homem de bigode, te pode dar. Ergueu-se com dificuldade e deu alguns passos na minha direção, fitando-me com os olhos semicerrados. Mas, Vindóvix, disse, ainda a tentar recuperar o fôlego, já não tens o teu bigode. O quê? Perplexo, ergueu as mãos para tocar no lábio superior barbeado. Então, revirou os olhos. Os joelhos cederam. E Vindóvix, o gaulês, caiu de joelhos no chão. Nessa noite reuni-me com Posidónio na sua biblioteca. Antípatro e Cleobulo estavam lá, tal como Vindóvix, que se sentara num canto, ainda um pouco perturbado pelo vinho e dorido pelos cortes no sobreolho e pelo lábio inchado, provocados pela queda. Expliquei o que tinha acontecido, apoiando-me em parte na razão e em parte em conjeturas. Gata Mandix odiava ainda mais que Cleobulo a ideia de que um gaulês tivesse pousado para o colosso. De acordo com a história, o antepassado do Vindovix foram um escravo. E que um escravo gaulês tivesse sido usado por um escultor de Rodes para criar um monumento a um deus grego não era causa de orgulho, mas de vergonha. Para o Gatamandix, por seu lado, o que era o colosso senão um monumento ao falhanço dos gauleses na conquista da Grécia? E uma amarga recordação de que um homem dos Segurovis tinha sido escravizado pelos gregos. Sem dúvida que há muito se sentia irritado com a família do Vindovix e a sua história fantástica, teimosamente transmitida de geração em geração. Era o Vindovix quem queria, de facto, vir a Rhodes, não o Gatamandix. Mas se o Vindovix regressasse a casa, não apenas tendo visto o colosso com os próprios olhos, mas com uma qualquer prova de que o seu antepassado fora um modelo, jamais conseguiriam pôr fim àquela história. O Gatamandix, druida, juiz e executor, decidiu agir. Fora essa a verdadeira razão pela qual vos acompanhou de regresso a Rhodes, não para explorar o mundo dos gregos, mas com o propósito de frustrar a demanda do Vindovix para provar a realidade histórica da lenda da família. Com esse fim, destruiu a estátua de gesso que serviria de prova. Com esse propósito, não hesitou em assassinar o Zenas e lançar o seu corpo borda fora. Depois tentou eliminar o Vindovix, embebedando-se para que não opusesse resistência e assassinando-o num sacrifício ritual. Só ele, Gatamandix, regressaria aos Segurovis, com uma história que refutaria e aniquilaria para sempre a lenda do escravo gaulês que pousou para a elaboração do Colosso de Rhodes. Posidónio abanou a cabeça. Tal como a apresentas, a história faz todo o sentido, Gordiano. Como pude ser tão cego perante a traição do Gatamandix? Estava pronto a acusar o Cleóbulo. Claro que ainda não sabemos a verdade sobre a questão que desencadeou esta sequência de eventos, disse Antípatro. O antepassado do Vindovix foi de facto o modelo do colosso ou não? Esquecem-se de que eu a estátua vi antes desta desfigurada ter sido, disse Vindovix. Não tenho qualquer dúvida. O meu tetra, perdido nas contas, pestanejou algumas vezes e prosseguiu. Ele, o modelo do escultor Caros, foi. Eu também vi a estátua e não tenho qualquer dúvida, avançou Cleóbulo. Não se parecia nada contigo, Vindovix. Viste apenas o que querias ver. Certamente o Gatamandix também achava que se parecia com o Vindovix. Caso contrário, não se teria esforçado tanto para a destruir, observou Antípatro. Esse raciocínio tem alguma razão de ser, disse Posidónio, mas a verdade permanece fugidia. Resta-nos apenas a lenda, o rumor e a observação subjetiva. Neste momento, o raciocínio empírico não permite qualquer conclusão definitiva. Que infelicidade! Vindovix precisou apenas de um dia para recuperar da ressaca. Mas eu fiquei com febre devido ao ferimento provocado pelo punhal do druida. Estive doente durante vários dias. Com os cuidados do meu anfitrião e de Antípatro, a febre passou e recuperei gradualmente. Vários dias mais tarde, durante uma aberta no temporal, fui-me sentar no jardim. Posidónio e Antípatro estavam por perto, debatendo uma questão filosófica. Sabia-me bem o calor ligeiro do sol de inverno no rosto. Vindovix atravessou o jardim. As cicatrizes com que ficara da queda, quando muito conferiam mais caráter às suas feições rudes. Tinha começado a deixar crescer o bigode, mas este ainda demoraria muito a atingir a sua anterior glória. Alisou os pelos sedosos que lhe cobriam o lábio superior. Dirigiu-me um longo olhar lânguido e prosseguiu o caminho. Pobre Vindóvix, disse Antípatro, traído por um homem em quem confiava. Deve sentir-se só, sendo o único gaulês numa ilha de gregos. Parece-me que está bastante encantado contigo, Gordiano. É, sem dúvida, persistente, disse eu. Posidónio ergueu uma sobrancelha. E o inverno ainda agora começou. Terás de ceder aos seus avanços mais cedo ou mais tarde. E o que vos faz pensar que já não o fiz? Antípatro pestanejou. Cedeste? Sorri e encolhi os ombros, sentindo-me bastante sofisticado. E em casa, entre aqueles gregos mundanos...